primeira vez que vi um quadro foi de luz quando cortaram lá em casa. Tinha a idade da minha filha, que desenhou um sol sorrindo na parede do meu quarto pra eu nunca mais esquecer porque ele brilha. Não sei se sei até agora qual o sentido da arte, mesmo ouvindo alguém me chamando de artista, tendo que explicar o significado da minha tatuagem e abordagem de rotina da polícia. Tirar o foco por um tempo das paradas de sucesso, pra se perguntar de onde vem o fenômeno. Manda avisar que na verdade olharam pra cima demais e esqueceram de ver as paradas de ônibus. Tic-ticar igual você que me olha feio, mas não ronca porque sabe que seu é só mãe que compra. Enquanto ajuda a minha, senta onde a sua queria. Esse é meu estilo e que se foda até sua mina cantar. Toques de mágico tem qualquer lugar, mas Copperfield na verdade é os menor dentro da estra. É encomenda, encomendar tudo que for da Nestlé. Foda-se, errado é o governo, pecado é não ter. O que não mata fortalece como a prece da minha avó pra eu não morrer. Cada um entende o que quer entender. Bebê, por favor, sem faísca na garrafa. De onde vem o copo de plástico e taça? Cada um no seu corre é o jeito. Ninguém tem poder pra controlar o tempo. União também é marca de açúcar. E eu nunca vi quem tá no topo joga corda. Vai pensando que tá bom, nem tudo que se vê é o que é. Todo jogo tem blefe. Vai pensando que tá bom por aqui, pra eu ainda continuar sendo a sua ref. Vai pensando que tá bom. Vai, vai. Vai pensando que tá bom, vai, vai. Vai pensando que tá bom, vai, vai. Vai pensando que tá bom, huh. Paguei umas contas atrasadas enquanto alguém paga de marca por não aceitar que uma marca me paga. Pouco pra entender que é o que, onde cê tava quando chegava lá em casa, só roupa velha zoada. Agora é mérito no lucro até da concorrência. E bem ou mal, nunca vou deixar de ser só a influência. Com admiração de vários que cês admirar. E se necessário, tem até você na mira. Laser, ligeiro com a blazer, que pode encerrar minha carreira de maneira fatal. Mais rápido do que um cancelamento virtual. Meu mano tá na ilha desde o último Natal. E eu podia tá igual geral o dia inteiro, se além do like tweet também desse dinheiro. Passageiro como tudo, só não tá minha esperança. Então pagar de pá na net aí que eu pago uma fiança. Cada um no seu corre é o jeito. Ninguém tem poder pra controlar o tempo. União também é marca de açúcar. E eu nunca vi quem tá no topo joga corda. Vai pensando que tá bom, nem tudo que se vê é o que é. Todo jogo tem blefe. Vai pensando que tá bom por aqui, pra eu ainda continuar sendo a sua ref. Vai pensando que tá bom, vai, vai. Vai pensando que tá bom, vai, vai. Vai pensando que tá bom, vai, vai. Vai pensando que tá bom. Vai, cara, vai pensando que tá bom. Que é do jeito que cês quer, só porque cês deseja. Gênio da lâmpada é bagulho de filme, xará. Guarda